Anjos violaram a barreira entre céu e terra. Eles geraram uma raça de monstros que quase destruiu a humanidade. A verdade sobre essa invasão começa agora. 12 homens rastejam na terra seca, com o coração batendo na garganta. Eles espiam por cima de uma colina na terra de Canaã. O que eles veem no vale abaixo faz o sangue deles gelar. Homens tão grandes, tão imensos e aterrorizantes, que os 12 espiões voltam para casa e dizem: "Nós parecíamos gafanhotos diante deles." Quem eram os Nefilim, os gigantes misteriosos que assombram as páginas da Bíblia? Hoje, você vai descobrir de onde essas criaturas vieram. Você vai conhecer o que os pergaminhos mais antigos do mundo revelam sobre seus pais. E vai entender por que o grande dilúvio de Noé não foi apenas um castigo, mas uma arma de guerra enviada para tentar apagá-los da história. A Bíblia está cheia de histórias famosas: reis, profetas, mares se abrindo. Mas logo no começo do livro de Gênesis, no capítulo 6, existem 4 versículos que formam o trecho mais estranho, sombrio e ignorado de todas as Escrituras. É uma passagem que fala de uma invasão, não de exércitos humanos, mas de algo que veio de fora, uma quebra de fronteiras entre o céu e a terra que resultou no nascimento de monstros. Durante séculos, as pessoas tentaram pular essa história, disseram que era apenas uma metáfora, que era uma lenda exagerada. Mas os antigos hebreus não viam isso como uma lenda. Para eles, os gigantes foram reais. Eles andaram sobre a terra, consumiram tudo o que viram pela frente e deixaram um traço de terror que forçou o próprio Criador a apertar o botão de reinício do mundo. Tudo começou muito antes daqueles espiões em Canaã. Começou no alto de uma montanha, quando seres que não pertenciam a este mundo decidiram olhar para baixo. Ao contemplar o planeta abaixo, imagine-o em sua juventude. Muito antes de Abraão, antes do Egito, antes das grandes pirâmides, a humanidade estava se multiplicando pela Terra. O texto de Gênesis capítulo 6 diz que nessa época os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e eles desceram e tomaram para si esposas, escolhendo as que quiseram. Mas quem eram os Nefilim? Hoje muita gente tenta suavizar essa história. Dizem que eram apenas homens bons, descendentes de uma linhagem pura, que se casaram com mulheres ruins. Mas não era isso que os antigos leitores da Bíblia entendiam. O texto original usa a expressão hebraica Benei Ha-Elohim. E no Antigo Testamento, sempre que essa expressão exata aparece, ela significa uma coisa: seres espirituais, anjos, criaturas da corte celestial. Eles olharam do alto, viram as mulheres humanas e sentiram desejo. Não foi apenas um pecado comum, foi um mutim, uma rebelião contra a ordem natural do universo. O céu e a terra tinham fronteiras claras criadas por Deus, mas esses seres decidiram quebrar a barreira. Eles abandonaram seu posto no mundo espiritual, assumiram forma física e desceram à terra. Tradições antigas dizem que eles pousaram no topo do Monte Hermon, uma montanha imponente que existe até hoje na fronteira entre a Síria e o Líbano. Ali, no frio das alturas, 200 desses seres fizeram um pacto sombrio. Eles juraram que iriam até o fim com o plano, não importassem as consequências. Eles se misturariam com a humanidade. Eles desceram as montanhas, entraram nas tendas dos homens e tomaram esposas. Foi uma união proibida, o espiritual se misturando com o pó da terra de uma forma que nunca deveria ter acontecido. E como toda união, ela gerou frutos. As mulheres engravidaram. Mas os bebês que nasceram não eram homens comuns. A biologia de suas mães humanas se misturou com a essência de seus pais celestiais. O resultado não foi uma nova raça de homens sábios. O resultado foi uma abominação. O texto bíblico é direto. Ele diz que naqueles dias havia gigantes na terra, homens de grande poder, Os heróis da antiguidade, homens de renome, eles eram maiores, mais fortes e mais brutais que qualquer ser humano. A Terra não estava preparada para eles, e muito em breve, o mundo inteiro descobriria o preço dessa invasão. Em 1947, um jovem pastor beduíno estava procurando uma cabra no deserto, perto do Mar Morto. Ele jogou uma pedra dentro de uma caverna escura e escutou o som de cerâmica quebrando. Quando entrou, encontrou jarros antigos cheios de pergaminhos. Essa foi a maior descoberta arqueológica do século XX. Entre esses manuscritos de mais de 2000 anos, estavam cópias de um texto fascinante, chamado o Livro de Enoque. A Bíblia menciona o profeta Enoque, mas esse livro antigo, muito lido pelos judeus na época de Jesus, conta os detalhes que Gênesis apenas resume. E é o Livro de Enoque que nos revela o verdadeiro terror dos gigantes. O texto chama esses anjos rebeldes de sentinelas e chama seus filhos monstruosos pelo nome que ficou famoso, Nephilim. A palavra Nephilim vem de uma raiz hebraica, nafal, que significa simplesmente cair. Eles eram os caídos, ou, como alguns traduzem, aqueles que fazem os outros cair. Segundo os pergaminhos antigos, os Nephilim cresceram e se tornaram máquinas de destruição. Eles precisavam comer, mas o apetite deles era insaciável. Primeiro, eles devoraram todas as colheitas dos homens. Quando a comida acabou, os humanos não conseguiam mais sustentá-los. Então, os gigantes se voltaram contra os animais, pássaros, bestas, peixes. E quando isso não foi suficiente, o terror final aconteceu. Os Nephilim começaram a devorar os próprios humanos. O mundo se transformou em um noitério de sangue e violência. Mas a destruição não foi apenas física. Os pais desses gigantes, as sentinelas, trouxeram conhecimento proibido para a Terra. Eles ensinaram os homens a extrair metais da Terra para forjar espadas, facas e escudos. Ensinaram a arte da guerra. Ensinaram as mulheres a usar maquiagem e braceletes para seduzir. Ensinaram feitiçaria e os segredos das raízes. A humanidade, que já tinha o coração inclinado para o mal, agora tinha armas de destruição em massa nas mãos e deuses caminhando entre eles. A violência encheu a terra. O sangue manchou o solo. O texto antigo diz que a terra chorou. O clamor dos humanos massacrados subiu até os portões do céu. Os anjos que permaneceram fiéis olharam para baixo e disseram a Deus: "A terra inteira está cheia de sangue e injustiça. A criação estava arruinada. A linhagem humana estava sendo extinta e substituída por monstros. Deus precisava agir. E sua resposta não seria um simples aviso, seria um dilúvio." Quando pensamos na Arca de Noé, geralmente imaginamos uma história infantil, animais entrando em pares, uma chuva forte, um arco-íris no final. Mas no contexto do mundo antigo, o dilúvio foi uma operação militar, foi um cerco cósmico. A água não caiu apenas para lavar os pecados humanos, a água caiu para exterminar os Nephilim. O dilúvio foi uma quarentena, um botão de reinício para purgar o mundo de uma linhagem contaminada que estava devorando a criação. Gênesis diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, mas diz também um detalhe curioso. Noé era perfeito em suas gerações. Muitos leitores antigos entendiam isso não apenas como perfeição moral, mas como pureza de linhagem. A família de Noé não se misturava com o sangue das sentinelas. Eles eram 100% humanos. Então, as fontes do grande abismo se romperam. As janelas do céu se abriram. A água subiu, cobriu as casas, cobriu as árvores, cobriu as montanhas. Os gigantes, com toda a sua força, com todo o seu tamanho e arrogância, não puderam lutar contra o oceano. Eles se afogaram. O mundo antigo foi silenciado pela água. Mas aqui está o grande mistério. A reviravolta que confunde os leitores da Bíblia até hoje. O texto de Gênesis 6:4 diz: "Havia Nefilim na terra naqueles dias e também depois." E também depois. Se o dilúvio destruiu tudo, como eles voltaram? Centenas de anos depois que as águas baixaram, quando Moisés tira o povo de Israel do Egito e os leva para a terra prometida de Canaã, eles encontram um pesadelo familiar. É a cena que vimos no começo da nossa história. Os 12 espiões olham para o vale e veem gigantes. Eles os chamam de descendentes de Anak, uma tribo de guerreiros imensos. Como eles sobreviveram? A Bíblia não dá uma resposta direta. Alguns acreditam que a rebelião dos anjos aconteceu uma segunda vez após o dilúvio. Outros acham que a genética dos gigantes sobreviveu de forma adormecida, escondida no DNA de uma das esposas dos filhos de Noé, despertando gerações depois. O que importa é que o mal antigo voltou. Os israelitas tiveram que enfrentar os góstomos do mundo antes do dilúvio. A terra prometida estava ocupada pelos resquícios dos gigantes. Foi por isso que as batalhas do Antigo Testamento foram tão brutais. Quando Deus manda Josué destruir certas cidades até o chão, não era apenas guerra por território, era a continuação daquela guerra cósmica, era a limpeza final dos Nefilim. Uma batalha que culminaria séculos depois, quando um jovem pastor chamado Davi pegaria 5 pedras lisas em um riacho para enfrentar um gigante chamado Golias. Ainda mais fantástica que a lenda de Davi e Golias, a história dos Nefilim parece saída de um livro de fantasia. Anjos caídos, mulheres humanas, gigantes canibais, enchentes globais. Mas o que essa história está fazendo na Bíblia? O que ela significa para nós hoje? Talvez a lição dos gigantes não seja apenas sobre arqueologia ou mistérios antigos. É uma história sobre os limites da nossa própria humanidade. Os Nefilim representam o que acontece quando tentamos ser deuses, quando o poder absoluto se mistura com o desejo sem controle. Os anjos queriam o prazer da terra, os homens queriam o poder do céu, e dessa mistura de arrogância nasceram monstros. Sempre que a humanidade tenta cruzar as fronteiras do que lhe foi dado, sempre que tentamos brincar de criadores, usando a força, a violência e o conhecimento proibido, nós geramos nossos próprios Nefilim, sistemas de opressão gigantescos, máquinas de guerra insaciáveis, estruturas que devoram os fracos e consomem a terra. Mas a Bíblia nos dá uma promessa silenciosa no meio desse terror. Os gigantes não duram para sempre. Eles podem ser enormes, podem fazer exércitos inteiros se sentirem como garrotes. Podem dominar a terra por um tempo com suas espadas de ferro e sua força bruta. Mas no final, eles caem. Seja pela água do dilúvio, seja pela pedra na funda de um menino pastor. O mal gigantesco nunca tem a última palavra. O Deus que vê do alto sempre protege aqueles que mantêm sua humanidade intacta. A história das sentinelas e dos gigantes nos lembra que o mundo espiritual e o nosso mundo estão mais conectados do que imaginamos. Mas há um homem que conheceu esses anjos rebeldes de perto, um homem que andou com Deus, que viu o julgamento dos gigantes e que desapareceu da face da terra sem nunca provar a morte. No nosso próximo episódio, investigaremos quem foi Enoque, o profeta que não morreu. Você vai descobrir o que ele viu no céu e por que Deus o levou vivo deste mundo.